essência das aparelhagens do Pará. O som do meu, do seu, dos nossos corações. O Águia da Amazônia. Estamos na área, Maria! Pop Som. Não tem dessa, eu cheguei! Pra se falar de amor, aqui tem que se amar. Vamos lá, família! Eu já vivi o amor e posso falar. Bora, meu malino! Tudo que eu quero é me refazer. Louro Pop Produções. Eu não me vejo mais me entregando a outra alguém. Você feriu meu sentimento. Pop Som. Oficina Nogueira, tá aqui com a gente, um abraço pra você, Nogueira. O que que ela é? Rogério Show de São Miguel, um abraço pra você. Alô, empresário Átila, é você. Lua Forte também, empresário de eu. O Cardeçada, sabe? São João na ponta. Alô, meu Blaster, neguinho. Não, chega com o Davis aí. Alô, Everton de Marituba. Alô, Tamatá. Vamos lá, família. Foi como um ano e um segundo. Seus olhos negros, luz no escuro. E um sorriso à flor da pele. Júnior Pop! Alô, Pedro da Gesso Decorações! O Euler também tá aqui com a gente! Você é o meu mundo. Aqui. Imaginei pra sempre ser tua. E uma maneira de te ter. Para com o gordinho, vai bem rapidinho hoje! Fazenda Real lá de Viseu com a gente. Um abraço! É assim, ó! Sei que estraguei tudo. Foi um vacilo. Me perdoa. Desde tudo por um... Meu parceiro Panic da família Pá. Tá aqui com a gente. Um abraço, Panic. Isso agora não vai em... Alô, Kiko dos Fogos! Lá de Curuçá! Ele, o Diego. Tá no som que ele gosta. Opi! Desculpa, mas eu te amo. Só sei dizer que te quero. E te imploro mais uma chance. Ei, ei, ei, ei. Minha vida não faz sentido. Sem você corro bem. Alô, neguinho, chega aqui comigo, neguinho. Passa agora, por favor. Perdoa, meu amor. Vamos mais uma! Vai deixar abraçar comigo, Galinha, Raíssa Ribeiro. A Esté Silva também com a gente. Um abraço. É a senhora. Joga Digital, GDP. E a primeira dama, Stephanie Caroline. Com a gente no Pop. Pop Som. Você também! cima, meu irmão! Dali Pop! Olha o Pedro da Cine Branco! É o Leo Galbi, também o Felipe Oliveira! Eles estão no Ninho do Pop! Pop! Você na minha vida! Esse é o Malino! Diz pra mim, baby, onde você está? O nosso amor foi mais que sonho, mais que lembranças, uma louca paixão. Meu parceiro Blake da família Roxon! Um abraço pra você, Blake! Alô, Chubi! Sente falta de você. Alô, Tatazinho! Anne! Leveson! Alô, Vanessa! Está fria a madrugada. Fica a te esperar que nada. Sonha acordado pensando em ti. O nosso amor não tem fim. Olha só o Leveson! O nosso amigo Dr. Mauro, direto de Castanhal. Henrique Castelli. Henrique Analista, o Jonas. Todo mundo aqui. Sorriso, tá aqui com a gente, um abraço pra vocês, família Polo! Vamos lá, família! Henrique, o Gugu dos Mascarados, do Marco Amigo, a gente, do Gordinho, toca, toca, toca, toca! Hoje é bem rapidola, bem rapidola, assim, vai, vai. Sua brisa com o poder dessa quicada. Essa medida tem um mistério. Quando ela empina, o bagulho fica sério. Quica ali, senta aqui, para não parar de dançar. Bota o bumbum pra relaxar. Chama as amigas, enche a cara. Mexe na. Cadê as mulheres? Tá, tá, tá, tá, tá, tá. É o barulho que ela faz quando começa a quicar. Tá, tá, tá. you people in the house. Ow, ow, ow, ow. Hey, hey, hey, hey, hey, hey. Joga tudo pra cima, joga, joga tudo pra cima. Joga tudo, joga tudo, joga tudo assim. Vai, gordinho, vai, gordinho. Sento no bico da Glock, rebola e tira o shot. E vem, vamos fuder, papai, droga. Vem, rebola, nota, eu sei que tu se excita e deixa o rumo mexer. Hoje eu vou parar lá no pop, curtir aquele rock. Senta pro chefinho do jeitinho que ele gosta. E vai pingar essa para! Ele é as malucas e a sua esposa das... Da Lene! A Jaguar linda, meu garoto! Ela vai pro rock doido, vestida de supreme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme, treme. Ela treme, treme. Bota pra tremer, gozinho, bota pra tremer. Bota pra tremer, gozinho, bota pra tremer. Mistura o bagulho. Evoluiu, ritmo agressivo, 150 fluiu. Levando levadas que você nunca ouviu. Eu sou o Rio. Vai ver, não vai, quer ver. Alô, cabo da picada de fronteira. Pode começar a descer. Mistura. Vai dar ou vai descer. Vai dar ou vai descer. Alô, Pedro, da Cirri Brego. Meu Leo Glaube e Felipe. Lá de Guajiburu. Vai dar ou vai descer. É. Segura o Malino. Esse pop som não alivia não. Na batida do coração, vai. Na batida, sim, gordinho. I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Alô, Andrei, pé candidato a vereador lá de Vigia. Quem tá feliz na vida, levanta a mãozinha pro céu aí. Será que já tem alguém do Flamengo hoje aí também? Levanta a mãozinha. Quem vai curtir até de manhã no planeta, joga tudo pro céu. Estamos preparando o espetáculo. Todos os canhões. Preparem-se para atirar tudo que tiver. Canhão principal pronto. É meu blaster, neguinho, como é que tá aí? Pronto. Daqui a pouco explode! Pronto. Explode o bagulho! Cara de braba que mina maluca, já bateu na minha cara por causa do... E aí, Berta Embarajó? R.R. Mercantil de Salvação, Salvaterra! Voltei pro rock, o DJ já tá tocado e as bandidas já tão grogue. E o gordinho tá de rock, Coisas da vida, a minha ex quer virar minha amiga. Eu quero que minha ex vá pra puta que pariu. Alô, Gleidson, mecânico, porquinho do gás. Alô, Gerlan. Gerlan, seu pio, Elson, alô, Danilo. E aí, mortadela dos copos, personalizado do Super Pop. Pega dentro do hip hop, pega céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no chão, qual que vai ser? Vai ser, vai ser, vai ser. Esse pop é loucura! Ô Zé, as filho da UTI! O homem da UTI tá aqui com a gente! Dali, pop! É o DJ Gug e o Pierre e os caras tá pra negócio. É o Maestro e o Gordinho. E os caras. A gente vai pra cima, meu irmão! Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. Tu vai fuder no céu, piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o piloto. Atenção, mordedela dos copos. Chega aqui com o Everton de Marituba. Piloto, tu vai dar pra um. E agora? Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um. Tu vai dar pra outro. A luta matada! Eu nem sei de quem é essa festa. E o pop chegou como? Nós invadimos de penetra e comemos varai xerê. Vai! Varai xerê, varai xerê. Esse pop é malino! Varai xerê, varai xerê, varai xerê. E comemos varai xerê. Cheguei! Vamos lá, família! Alô, Motara de Tiro! Bora, Motara Daniel, tá aqui com a gente, dá um abraço pra você, meu irmão! Como ela tá toda gostosa. Como ela tá toda gostosa. Alô, Michael do Verona! Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Toda siliconada do jeito que o bonde gosta. Cheguei a me lembrar do tempo do exército, viu, Davidson? O tempo de recruta, quando o cara falava assim, é 30 segundos pro banho. Dava tempo de botar a farda, a gandola, o cinto suspensório e o cantinho. Imagina 20 minutos! Eu sou muito velho agora. O grave faz tu. E a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E o grave faz tu. Se o grave faz bu, chegou o momento das mulheres pirarem. Vai, começa. Vem, vem, vem. E agora? Soca, soca, toma, toma, bate, bate com a mão. Soca, soca. Toma, toma, soca, soca, toma, toma, bate, bate com vontade. Soca, soca, toma, toma, bate, bate. E agora? Vai começar o combate. Vamos lá, família! Soca, soca, toma, toma. quem namora. É tchau pra quem namora. Quem tá solteiro? Dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau, dá tchau pra quem namora aí. Vai! Aí, velha guarda! Tchau pra quem namora! Tchau pra quem namora! Tchau! Yeah, I'm gonna take my horse to Northtown Road. I'm gonna ride till I can't no more. Take my horse to Northtown Road. I'm gonna ride till I can't no more. I got the horses in the bag. Horse back is attached. Head is matted black. Got the bushes black to match. Vamos nessa, gordinho! DJ Jaderson! É a festa dos bombeiros aqui do Planeta Show! O nosso Super Pop Live, Pop Som, o Águia da Amazônia, o Mauro Som e também o Barão Vermelho. Quero agradecer o grande amigo meu, parceiro, aqui da empresa Pop, obrigado pelo apoio de coração, técnico de som, aí do Super Pop, meu amigo, irmãozinho Duda. Muito obrigado, Duda. Faço questão de dar esse abraço aqui pra você, meu irmão. Obrigado pelo apoio. Meu amigo, parceiro Total, chefe da segurança aqui do Planeta Show. Josimar, baixa só um pouquinho que tá muito alto. Vamos na manhã, que é pra gente aí até 4, 5, 6 da manhã. A festa aqui no Planeta hoje. Até porque a família Pop tá chegando agora, bicho. Tá, bora, gordinho. Bora na manhã, bora na manhã, papai. E tá só 5%. A diferença tá no ar! Vai! Vai! Ei, ei, ei! Gordinho, tudo preparado, maninho, bora pra cima, que o águia está no ar, garoto! E aí, meu performático! Ele já tá se preparando, então, Davidson, chega junto, meu irmão, e detona pra família Pop! A gente quer desejar pra todo mundo aí um feliz Sírio. Que todos sejam abençoados aí e banhados pelo amor de Nossa Senhora de Nazaré. Um feliz Sírio, Belém do Pará! Um feliz Sírio, Brasil! O Pop da Amazônia tá no ar! Pop Som! Pop Som! Boa noite, família Pop. Hoje, Sírio de Nazaré, juntando os melhores do estado do Pará. Que começa sua apresentação audiovisual. Vamos, meu performático DJ Jean Apollo. Ele já tá preparado! O quarteto se formou! Vamos lá, meu maestro DJ Davidson. DJ Davidson. Já estamos na área! Feliz Sírio! Vai começar, maninho! Aí pra cima, Jean, como é que tá por aí, meu irmão? Tá tudo bem! Tudo preparado? Beleza. Preparadíssimos! Então vamos! Ha ha ha ha! meu telão. Ele vem do meu telão. Ele vem. Meu motoqueiro fantasma. Chega, acelera, arrebenta tudo, porque o Pop é o Pop. Puxar o seu cabelo, te dá bastacão na bunda. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Toma de tapinha, toma, toma de tapinha. Você tem coisa boa, não tem, meu macho? Você tem coisa boa? Você tem o quê, meu macho? Chega, meu negócio. O Apolo e o Neguinho Jamaica pra negócio. Segura aí. Cadê o grito das mulheres que não depende de um homem pra porra nenhuma aí? Cadê o grito das mulheres mais trabalhadoras do estado do Pará? Cadê o grito dos homens que respeitam as mulheres, mulheres aí? E quem tem um amigo viado, bota a mãozinha pra cima aí. Quem tem uma amiga bandida, bota a mãozinha pra cima. Tu fala pra tua amiga bandida assim, ó. Tu vai, tu vai, tu vai, tu vai. No céu piranha, dentro do helicóptero. Tu vai no céu piranha, dentro do helicóptero. Tu vai no céu piranha, dentro do helicóptero. DJ Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. DJ Gug é o piloto e o Pia é o copiloto. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um, tu vai dar pra outro. Tu vai dar pra um. Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Piranha, tu quis o céu, tu tá no céu, qual que vai ser? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Vai dar ou vai descer? Eu vou deixar você escolher. Aproveita! Aproveita, aproveita, meu irmão! Aproveita! Sabe? Olha, eu nem sei de quem é essa festa. Eu nem sei de quem é essa festa. Chamei o DJ Gugas, invadimos de penetra. Invadimos de penetra. De penetra. De penetra. De penetra. De penetra. DJ Gugas, invadimos de penetra. De penetra. De penetra. De penetra. Invadimos de penetra. Cheguei. Oi. Oi, cheguei. A festinha vai começar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Meninas, vem uma por uma. Eu vou escolher quem vai me dar. Vocês sabem quem é o líder do brasileiro? Quem é que sabe quem é o líder do brasileiro? Bota a mãozinha pra cima aí. Quem é do Flamengo, bota a mãozinha pra cima, porra! Porra! Bota a mãozinha pra cima! Segue o líder! Vem, joga a mãozinha pra cima, mãozinha pra cima. Bate na palma, bate na palma. Já, já, já, já, já, já, já, já, já, já, já. Fire! Fire, Bob, cê tá lindo! say my love. Calling you up to get down, down, down. We know we touch. Só quem tá afim de amanhecer, bota a mãozinha pra cima que vai amanhecer. Prepara o óculos, prepara o óculos. Nós vamos amanhecer. E quando a gente amanhece, quando a gente amanhece, vai que de repente tu leva pra tua casa. Quando chega meio dia, na hora da maniçoba, tu olha pra ela e diz assim, ó: eu tô gostando de uma prostituta. Ela é linda. Ela o quê? Ela é pura, que delícia de mulher. Tô de rolê com a prostituta. Aqui. Ai que gata. Ai que pura. Joshua! Porque eu tenho a arma. Só quem tem uma amiga prostituta. Só quem tem uma amiga prostituta. Quero ver cantar. Quero ver, quero ver, quero ver. Eu viajo nela. Eu tiro onda com ela. Onde eu chego, não tem jeito. A massa paga um pau. Eu viajo nela. Eu tiro onda com ela. Eu banco mesmo, a figura no jeito. Dinheiro é pra se gastar. Eu vou te empurrar. Eu banco mesmo, a figura é no jeito. Dinheiro é pra se gastar, eu gosto de luxar. Eu banco mesmo, a figura é no jeito. Dinheiro é pra se gastar. Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher psicopata. Ela disse que se eu trair, ela me mata. Ela disse que se eu trair, ela me mata. Só porque falei com uma Iraci. Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei a Yasmin. Ela jogou água quente em mim só porque falei: oi, Iraci, tudo bem? Ela puxou um facão pra mim quando eu abracei a Yasmin. Ela jogou água quente em mim. O problema é que ela mexe gostoso. Essa maluca me satisfaz. Até murro na boca ela me pede. Meu amigo Renan, um abraço, Renan. Vem passar o Siri aqui com a gente, com a família Pop. Obrigado, maninho. Vem, mulher. Tamo na linha, valeu, Renan. Vai. Tô namorando uma mulher psicopata. Tô namorando uma mulher psicopata. Ela disse que se eu trair, ela me mata. Ela disse que se eu trair, ela me mata. Tô namorando uma mulher. Deixa tudo vermelhinho, tudo vermelhinho. Tudo vermelhinho aqui. Tudo vermelhinho, tudo vermelhinho. Psicopata. Pediu pra parar, parou, parou, parou. Esse negócio de ficar namorando com uma mulher psicopata. Vou falar uma coisa pra vocês. Isso acontece. Isso prova que ela gosta muito de você. Ela tem ciúme. Ela fica psicopata aí no seu amor. Mas quando ela fica muito, vem outra com aquele carinho, com aquele beijo gostoso e com um simples gesto, ela volta. Ele volta com ela. Com quem? Com um esquema. Sabe por quê? É desse jeito, maestro! Não fale mais o meu nome, não me telefone. Quero ver cantar assim, ó. Por favor, não pergunte por mim. Pensei. Mas eu não vou mentir. Vamos fazer assim. Te perdoar. Quero ver cantar. Eu tô falando mal de que você nunca soube. 100 mil com que quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Eu tô falando mal de você, yeah. Que você nunca soube fazer, yeah. 100 mil com quem quiser eu aposto. Se ela bater o dedo eu volto. Ela não vale R$1, mas eu... Só se ela bater o dedo aqui, ó. Se ela bater o dedo aqui, eu volto. Porque só volta quem bate aqui. Bota a mãozinha, bate na veia. Bate na veia, bate, bate, bate. Canta assim. Thank you. domingo e segunda-feira. Só quem tem amigo corno, bota a mãozinha pra cima aí. Só quem tem amigo corno, bota a mãozinha pra cima aí. Primeiro chifre, a gente até entende. No segundo, tu leva o teu amigo pro bar. No terceiro, tu fala assim, meu irmão, tá foda pra ti. Só resta é ficar doente. Doente de amor. Fogo e remédio na vida noturna. Júnior Santorini. Vai, meu pop! Olha os mascarados! Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece o rock doido. Só sofre de amor quem não conhece. Gostou do show do Pop Som? Bota a mãozinha pra cima aí que a gente agradece. Bate na palma da mão aí que não paga nada, a gente gosta. Pra quem não sabe, a gente tá fazendo aniversário hoje, gente. O Pop Som tá fazendo aniversário hoje. E com muita humildade eu queria que vocês botassem a mãozinha pra cima e cantassem os parabéns pro Pop Som, onde tudo começou. Quem é da família Pop? Bota a mãozinha pra cima da família Pop! Bota a mãozinha pra cima, todo mundo aí! Todo mundo aí! Pra gente registrar esse momento maravilhoso! Dessa imensa família que somos nós! Então, é com muito prazer e com muito carinho que esse Pop aqui vem mostrando cada vez mais suas forças no Interlan Paraense. E quando a gente chega aqui na capital, a gente chega pra mostrar o que a gente faz lá. A gente mostra aqui pra vocês com muito carinho, com muita humildade, com muito respeito aos nossos amigos profissionais, Nandinho, Vitor, Ellison, Juninho, a equipe toda do Pop Live. E parabenizar com esse som aqui que eu tô aqui, a minha produção do Pop Som. Obrigado, com muito carinho. Vocês são 10. Parabéns, minha produção. Parabéns, meus fã-clubes. Parabéns a todos vocês que se veem fazer parte dessa festa bonita. E que Nossa Senhora derrame todas as suas bênçãos em cada um de vocês. Joga a mãozinha pra cima. Joga a mãozinha pra cima e vamos receber as bênçãos da Nossa Senhora de Nazaré. Bota a mãozinha pra cima. Bota a mãozinha pra cima. Obrigado, meu Deus. Um feliz sírio. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho que a pressão vai começar. Deixa tudo no escurinho. Escurinho, escurinho, escurinho, escurinho, escurinho. Só quem gosta do escurinho, bota a mãozinha pra cima. Bota pra cima, bota pra cima. Bota pra cima, bota pra cima. Bota pra cima. Só quem tem WhatsApp, bota a mãozinha pro céu, aê. Bota pra cima, pra cima, pra cima. E quem tiver o celular, acende, acende. Acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, acende o celular, gira, gira, gira, gira, gira, gira o celular, gira o celular, gira o celular, gira o celular. Sabe por quê? Eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock, eu tô no rock. Bora pra cima, pra cima, pra cima, vai! Fala, meu amigo Renan! A toca do Leão! Logo mais sem David Solanginho! E toda a galera da toca! Arrebentando tudo, bora, Renan! Ferve meu sangue! Olha, meu parceiro, o Maicon tá por aqui, viu, maestro? O Maicon da Arena da Fila! Ele, inclusive, o Iago e o Marlison! Santarém, hein, maninhos? Eu era feio e ninguém me queria. Só me dava se eu desse menina. Eu sou patrão agora. Eu tenho uma moto e a novinha me adora. Eu tenho uma moto e a novinha. Fora meu parceiro Batista! Elas me adoram. Eu tropinho aqui do rock. Elas me adoram. Explode o bagulho! O Everton de Maridura. O meu computador é Everton, ele é Marília. O meu amigo Tabata também daqui da área com a gente. Obrigado! Alô, lembrei a Pop direto de Salina! Nosso amigo Alex Monteiro, empresário, Farinha de Bragança, o Pedro, Cisne Branco, meu amigo Elden Glaube e o Felipe aqui na área. As novinhas me adoram, as novinhas aqui do pop, elas me adoram, as novinhas aqui do rock, elas. Alô, motora dentinho, o quarteto fantástico tá na área com a gente, galera direto de Mosqueiro. Que batida é essa? Bora, Fabrício! Alô, Sanderson! As novinhas aqui do pop, elas me adoram. As novinhas aqui do pop, elas me adoram. Vem embora, vem embora, que hoje eu tô. Olha o parceiro do Chubby, Chubby! Tava na guia, Lost Chubby! Abraço, Marinho! Bora, Formiguinha! Um grande abraço pra você, tá de volta, alô, Formiguinha! Rogério Show, Júlio Pop! Eu tenho uma moto e as novinhas me adoram. Eu tora, eu tora, tora, tora, tora, tora, tora, tora. Assim, maestro! Maior eu toco do Black na voz, na voz, na voz, na voz. Bora curtir, planeta! Se teu ex não te quis, tem quem queira. Como foi que te perdoasse de bobeira? Que tal eu tenho? Daniel Fox já tá aqui em cima. Bora, Daniel! WE Produções e Eventos. Alô, Eduardo Lima! Mas não vale a pena dar moral pra vacilão. Mostrar pra ele que hoje tu tá bem demais. Passa furacão aqui no ladinho! Vale supressão, Vitor, da Intimão, Ed Oliveira, lá de Salvaterra. Tu vem ficar comigo só por um momento. É proibido se envolver com sentimento, então. Desce, desce, desce, desce, desce. Olha meu parceiro Andrei, grande candidato lá de Virgínia. Valeu Andrei, tamo junto, hein, maninho. Parceiro, que vem que te avire tão mais. Desce, desce, desce, desce com tesão. Senta, senta, senta, vai travando tirurão. Senta que fica de mentira. Alô, John John, muito Vargas, você também, maninho. DJ Acerola, direto do Maranhão. Tá aqui com a gente, obrigado, Acerola. Meu amigo Joca Digital também daqui na área. Nossa GDP, maestro! Vai! Pitbull usado, Loracho, pra Glock, sempre trajado, bolso, malote. Consequentemente vai rolar um pente certo, tudo indica, essa noite vai ser fogo. Cozinhas daquela, mais pra frente, pique o brilho da corrente, pega a visão quando ela... E agora, bobeira, bobeira! Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, chama ela pra... Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos... Vitor, Panda, o Adriano, o Felipe Machado, desgraçado! Tá aqui com a gente a galera de Maracanã! Leandrinho Lira, da equipe Fortaleza, também daqui pela reta 4. Alô, Leandrinho! Bora, Maicon! Chama ela pra... Eu sei que tudo nessa vida um dia passa, mas não vou deixar a vontade que eu tenho passar, meu bem. Dinheiro era o problema e hoje tem só bifumaça, é só de raça que sabe jogar. Mente milionária no corpo de um favelado, tu gosta do nosso estilo. Oi, Ender. Visão que eu tenho. Andréia Renan, eu te... da equipe JLine, já que é da família boa. Safadinha, amanhã não venho, porque quando a vontade bater, você... E no próximo sábado em Mosqueiro, tem o aniversário do DJ Sanderson e o DJ Fabrício, galera do Quarteto Fantástico. E quem toca, maestro? O Piso. Fazer daquele jeito que tu gosta. Tu quebra de lado, empina pro alto. Que isso, gostosa, lá vai, tu gosta. Tu toma na hora, nós tira no... Roland Dias! Andrei! Avalheiro também, Andréia! Avalheiro de galera de Abaitetuba aqui comigo! Valeu! O meu amigo Everton do Mirim tá aqui na área. O Coelho do Comércio. O Júlio também. Júlio Pirata e toda a galera. E ela me chamou e falou que gostou e quer mais de novo. Eu falei, calma, amor, espera por favor. Amigo Peter. Deixa eu respirar um pouco. E companhia. Toda a galera. Você me chamou de amor e ela sentou e gostou. Ficou e gostou. Chamado de amor e ela sentou e gostou. Ficou e gostou. Olha meu parceiro em Arre dos Monês. Tamo naquele velho maninho. Ficou e gostou. E a galera do Marajó, o Rafael, José, Haroldo, Rosiane, Nogueira. Senta que eu sei que tu gosta. Agropete, Maranó, vai. Marajó da Diguajinha, BR, Mercantil, Tabaté, toda a galera. Vai, senta que eu sei que tu gosta. Senta, senta, senta, gostosa. Na na na na na. fazer direito, papai, senão complica. DJ Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. Henrique de Ferraz comprou uma moto pra pegar várias delas. No grau, grau, só não passa mal, no grau, mas pega uma meteca. No grau, grau, só não passa mal, no grau. Bora, bora, bora, maestro, bora, maestro, bora, maestro. Eu que sapotei, o copo dessa piranha. Eu que sapotei. Olha essa fera, Thiaguinho Barão Vermelho. Esse é o ícone do Pará também, maninho. Bora, Thiaguinho. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Eu que sapotei o copo dessa piranha. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Botei uma bala boa, uma bala que bate a onda. Os amigos de graga, golpete de treta. Os amigos de graga, golpete de treta. Tira do pau, te levanta. Tadazinho, tira do pau, levanta mal. Vem, pessoal, aqui do Barão Vermelho. Toda a galera do Barão, obrigado. Bora, Daniel Foxy! Vai joga, vai joga, então joga a pistola, então joga o BA. Vai. É o preto da Lomas, meu irmão. Bora, preto, Aleto! Vai joga, vai joga, então joga a pistola, então joga o BA. É isso que eu digo, não demora a vir que senão esquece. Vai, mas! Deixa no batidão, no batidão, no batidão, no batidão. Nessa batida, meu irmão, envolvente. A gente vai liberar o som, vai liberar o som, vai liberar o som. Um, dois, três. Os primos sempre juntos, Lucas, o Matheus, de quatro bolas, deixa Magoga. Que me dê de lado, puxa amigo e vem dançar, mostra tudo que cê sabe, o Guga vai analisar. Deixa que me dê de lado, puxa amigo e vem dançar, mostra tudo que cê sabe que o Livinho vai... Senta, vai, senta, pode, vai, pode, vai, pode sentar, senta, pode, senta, vai. Pode, pode sentar. Senta, senta, vai. Demora, vinga, eu esqueço. E se tiver muito excitada, pode dançar pelada. Se tiver muito excitada, pode dançar. Meu amigo David, o que te assusta, já nem você. Balança os agora, patente alta. Joga a joelha do Arani. Agora eu quero Adão e o peixe aqui com a gente. Essa bunda agora eu quero ver você descer. O empresário Átila também tá pela retaguarda. Alô, meu empresário Átila. Batidão, mais, batidão, batidão, batidão, vai. Deixa assim, deixa assim, deixa assim. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Libera o pandeiro, pandeiro, pandeiro, pandeiro, pandeiro, vai. No pandeiro, vai. No pandeiro, vai. No caqueado, vai. No caqueado, vai. No caqueado, vai. Solta o som pra galera, onde vai. O grave faz tum e a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. E o grave faz tum e a bunda dela bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate, bate. O Guga tá tocando e vai começar o combate. O GG tá tocando e vai começar. Bora, maestro, é muito alô, meu irmão. Que sabe. E a galera de Cametá, galera da Parelha, joga de prata. Obrigado, Augusto Pop, valeu, maninho. Alô, Tubarão. Diego Davi tá aqui comigo também, alô, Diego. Vai, tá acompanhando o grave. O grave faz tum e a bunda dela bate. Senta por aqui, Batu! Os irmãos! Chega mais perto, papai, mais perto, mais perto! Bate, bate, bate, bate, bate, bate! Meu amigo Juan Jordão! A do Williams Atlântico daqui comigo, alô, João! O GG tá tocando e vai começar o combate. Quero ver só as que sabem. Vai, acompanha o grau. Libera o batidão, libera o batidão. A Vasconcelos tá ali comigo também. Alô, Bruno! Nossa GDB! É e o herói? Meu herói! Meu irmão São Renan, tá por aqui! Veio passar o Círio na sua casa! Alô, meu empresário Renan! Obrigado, maninho! Daqui a pouquinho tem mani soba, hein, papai! Gerlan, meu amigo do DJ Gerlan tá aí comigo também. Alô, Gerlan. O Breno, o Bruno, tá todo mundo ali. Meus moleque top. Mudou nossa felicidade. Bora, Dentinho. Adriane Lima, Leandrinho Lira, WE Produções e Eventos. Com o vazio que ficou. Sem você na minha vida. Ok, só dá um toque aí, maninho. Vem, diz pra mim que também me amou. Vem me fazer feliz. Meu motora Daniel, tá aqui pela retaguarda. Olha o chube, meu irmão. Não acredito que o chube tá na rádio. Marco do Verona, obrigado. O piloto das marcantes também. Nossa galera que acompanha o Pop Som. Sem enrolar. Bora, Tabatá. Everton de Marituba. O Batistão acompanha de vez em quando. É por isso que vai sair o alô dele. Ele é a primeira dama. Alô, Renan Miranda. Banda. O Barba do Império. Pro. Pipira também. Eu deixo o alô do Império Amazônico. Mas sozinho estou. Olha o Paulo, tá por aqui, maestro. Ele, inclusive, é ao lado do Antônio Neto. É no Pop, maninho. Quem é, rapaz? Jairo Apolo. Agora. O que eu faço, amor? Bora, bora, bora, bora, detonando, vai, vai. Duas da manhã, não tem mais nada. Entra mãe, entra filha, quem era inimigo agora é amigo. Todo mundo faz partida. Não tinha 10 da noite, imagine 2 da manhã. Mas 5 só 5, pai. Uma tremenda panelinha. Lá os puxa saco, tem moral, tem emprego, tem real. Todo mundo faz partida. Cena bem, tá por aqui, Marinho! Nosso futuro! Vereador lá de Vigília, tá por aí! Come o dinheiro da educação! Lá tem que comer bem caladinho pra ficar na panelinha! Se não sai, olha só quem vem aí, quem acabou de chegar! É muito puxa-saco que não dá nem pra contar! Quem era inimigo come junto com a família! Ego é muito puxa-saco comendo na panelinha! Dá-lhe maestro, dá-lhe maestro, dá-lhe maestro, senhor! Mascarados, bora Henrique! Henrique, Henrique. Não pode esquecer dos caras, maestro! Na equipe TF, essa galera que enlouquece, enlouquece quando a águia sobrevoa. TF, meu coração é super pop, TF. Essa galera enlouquece com essa. É, é, é, é, é, chegando com o Betinho e o João. Bora, Sandrinha! TF, a Lora do Pop! Meu coração é super pop, TF. Essa galera enlouquece. de Buru. Quem toca é o Magnético. Chega de pedir mais uma chance. Procure outro lance, não preciso de você. Aquele instante delirante, apaixonante. Decolei naquela nave, decidi não mais querer você. Eu bem que tava certo em duvidar. E suas saídinhas estão de tejumar. E você toda safadinha, se fingindo de mocinha. Com viver considerada detonar. Eu juro. E eu vou botar. Cara, eu vou botar. Super Jack, Magda. Faça o que quiser. Não sou donzela, sou mulher. DJ Açaiane faz uma onda diferente. E DJ Júnior de Moreno me estremece com pegada envolvente. Vai, meu povo! Olê, olê. Tecnomachine. No batidão, no batidão, no batidão, no batidão, no batidão, batidão, batidão, batidão. Deixa no batidão. Deixa no batidão. Já já tem pop live, garoto. Enquanto isso a gente vai fazendo assim, ó. Dar amor a quem não me ama. Espalha, tô fora. Pedi pra mim. E o Renan da equipe J Line. Comigo não rola. Me deixou na solidão. Mas agora eu tô de boa. Tá querendo o meu perdão. É o quê? É Deus quem perdoa. Não dá mais. Eu te amava. Nem a mínima pra mim. Nunca dava tchau, abraço pra você. Me toquei. Quero nunca mais nós dois. Só cama e depois. Sentimentos zero, a ficha caiu, posso ver. Some do meu lado. Eu não quero perder nem mais um segundo do meu tempo com você. O que aconteceu? Acabou, acabou. Bobeou, dançou. Comigo e me iludiu. Ficou com outro e não pensou em mim. Ao teu lado sem meu medo, corte de Santa Bárbara, galera de Santa Bárbara com a gente também. Agora vem dizendo que acabou. E no meu peito só a dor ficou. Levou todo o meu amor, mas o Rogério e o Júlio Pop, valendo. Eu te venero. Lembra quantas noites eu fiquei chorando por você e nunca te deixei. Mesmo se assim você quiser me deixar. Ama como eu te amo, ela nunca. Faça sua escolha, tome a decisão. Feche os seus olhos, deixe o coração. Deixa assim, deixa assim, deixa assim. Já, já tem fome, vai, vai, vai. Amor, eu sofri tanto sem você. Não pensei que um dia fosse te perder. Ei, em machucar seu coração. Esquecer de vocês, valeu com todo carinho. Tchau, tchau, galera. Top!